Menina, varre o terreiro com vassoura de botão. Menina, varre o terreiro com vassoura de botão. Barra branca de meu boi, não pode esbarrar no chão. Barra branca de meu boi, não pode esbarrar no chão. Eu também vim pra lhe ver. Eu não vim.